Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Já estamos chegando mais uma vez com o nosso programaço Mundo Sertanejo. Muita música, muita alegria no seu rádio. Lembrando que o programa Sertanejo está no ar a partir de agora e você pode avisar para seus vizinhos, seus amigos que estamos no ar. Mundo Sertanejo, no seu rádio, Gustavo Lima canta Gatinha Assanhada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão, tá? DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdida a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdida a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo. DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Essa eu canto nos shows, todo mundo dança, é muito legal essa música, né? Pra contratar Diego Valadares na sua cidade, olha, cantando essa e todos os sucessos sertanejos aí na sua cidade, é só ligar no 61-9973-0555. Diego Valadares e banda na sua cidade, vai ser um show imperdível, né? Só alegria! Um abraço, meu amigo Heitor Anthony, em Conisa, Estadão do Mato Grosso, sempre interagindo comigo. Ele é radialista também na cidade e não perde o nosso programa. Valeu, Heitor Anthony, muito obrigado, meu amigo. Minha querida Neuza, em Piraju, São Paulo, os amigos da Rádio Difusora Web, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? Reinaldo Rodrigues, o caboclinho apaixonado do rádio. Valeu, galera! Minha querida Tiele, em Uberlândia, Minas Gerais, a Tiele, sempre interagindo comigo, ouve o nosso programa em Uberlândia, Minas Gerais. A Rose, em Porteirinha, também em Minas Gerais. A Paulinha, a Juscelia Motoso, em Berilo, Estadão de Minas Gerais. sociais. Ricardo Teles, a Deusilena Teles, o Caixeta, o Jaime Caixeta e a Kelly, todos vocês amigos da Vitória FM Cocalzinho, em torno de Brasília, exibindo nosso programa com muito sucesso. Aí meu amigo Mardônio Ribeiro, da Cauípe FM, muito obrigado, viu, Mardônio Ribeiro, sempre interagindo comigo, aí em Caucaia, no Ceará. Programa todos os dias às 9 horas da manhã. Valeu, Mardônio Ribeiro e todos da equipe da Rádio Cauípe FM em Caucaia, no Ceará. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A Simone Maciel em Taperoá, na Paraíba, os amigos da Rádio Taperoá FM, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Programa todos os dias às 6 horas da manhã. Quem canta bonito? Jorge Mateus, Flor. Flor. Oh, oh. Oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel. Só pra te amar, eu sou seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar. Meu coração é regador de flor, te regando amor, você vai me amar. Meu coração é regador de amor, te regando flor, você vai me amar. Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou seu colibri, te esperando aqui, flor pra te beijar. Aê, Jorge Mateus, cantaram bonito, Flor. Essa eu canto nos shows também, viu? Muito legal, a galera canta, dança, muito bacana. Meu amigo Jamilton Viana, os amigos da Rádio Atitude FM Caetanos na Bahia, um abraço a todos vocês. Obrigado pela parceria, viu? A Elcilene Costa. Ela é a Elcilene Costa, um beijo pra vocês aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho da audiência. A Juliana Venâncio, em São Manuel, São Paulo. Minha querida Suzy Maciel, em São Paulo, capital, ouvindo o nosso programa. A Eli Moreira também não perde um só mundo sertanejo. A Jussiele Albino, em Vilhena, Rondônia. A Bruna Roldão, em Vilhena também, em Rondônia. Muito obrigado, viu? A Jussiele Albino, a Bruna Roldão, a todos vocês de Vilhena, que ouve nosso programa, muito obrigado pelo carinho de vocês. A Luciene Freitas, Rádio Boa Nova FM, Itaporanga, na Paraíba também, ouvindo nosso programa, um beijo para vocês, muito obrigado pelo carinho. Quem canta bonito no quadro Ao Som da Viola, nosso querido amigo Cleiton Aguiar,

Taliba Gonçalves e todos da equipe da Rádio Atividade FM, na cidade de Juína, no Mato Grosso. Também no Mato Grosso nós temos a Rádio ABC Shalom em Cuiabá. Em Cuiabá, aí exibindo o nosso programa. Muito obrigado a Alan Sérgio e todos da equipe. Um abraço à dupla Gilson Edmar, que faz parte da nossa programação, dupla que canta bonito. E brevemente estaremos aí fazendo shows, tá bom? Cuiabá e toda a região, aí no estadão do Mato Grosso. Meu amigo Alexandre Lúcio, em Mantinópolis, Espírito Santo, sempre interagindo, diz que não perde o programa. Muito obrigado, viu? Minha querida Nízia, em Santa Vitória, Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. A Eliane Rocha, em Promissão, São Paulo. O amigo Leonardo e todos da Rádio Galera FM, em Cananéia, também em São Paulo, exibindo Mundo Sertanejo. A Diana Rosa, em Formosa, Goiás, ouvindo pela Rádio Nossa Brasil FM. Valeu, Afonso Braddock. Muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Campos Belo FM, em Campos Belos, Goiás, também exibindo o nosso programa. Martiniano Costa Filho, em Paraguaçu, Estadão de Minas Gerais, ouvindo o nosso programa. O Claudinei Botelho, da Rádio Destaque FM, também exibindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, viu? Quem canta bonito? Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, e falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiei. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado. Calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás, em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num cabo embotado. Maravilha, maravilha. Bruno e Marrone cantaram para vocês Vidro Fumê. Canta demais essa dupla, essa música eu canto nos shows. Muito bacana, a galera canta já com a gente nos shows essa música Vidro Fumê. Vidro Fumê. Quase não saiu aqui, né? Quero mandar um abraço carinhoso, meu amigo Rangel Dias, em Santa Maria, Distrito Federal, ouvindo o programa. Meu amigo Cowboy, o Gilson, todos vocês amigos aí da Candangolândia, Distrito Federal, Rádio Beleza FM, exibindo o nosso programa. Valeu, Cowboy, muito obrigado, viu, pela parceria de vocês, amigos da Rádio Beleza FM, Candangolândia, Distrito Federal, exibindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, amigos da Rádio 104, aí de Humaitá, Estadão do Amazonas, 104,9. Um beijo para Celire, para Sereni, para Tânia Genizélia, André Lima, todos vocês, amigos de Humaitá, Estadão do Amazonas, ouvindo o nosso programa. Valeu, Antônio Januário, todos da equipe da Rádio 104,9, aí de Humaitá. Vamos de música. Quem vai cantar bonito agora? Fernando e Sorocaba recordam Madri. Que saudade, amor. Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo. Você me deixou e aqui dentro meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. São Paulo ou eu vou pra Madrid? Palmas pro meu parceiro Fernando. Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você. E mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah, yeah. Oh! Tá doendo aqui na solidão. No puedo mais viver sem ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Solidão, no puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. No puedo más mi corazón. Tá doendo aqui na solidão. No puedo más vivir sin ti. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Muito bem, muito bem. Fernando e Sorocaba recordaram. Aliás, essa música foi uma das que das primeiras, os primeiros sucessos da dupla, que realmente revelou a dupla. Essa música realmente revelou a dupla, Madri. Eu cantei muito nos shows, né? Mas se o pessoal pedir, ainda canto. Um abraço, amigos da Rádio Cidade FM, Castelo de Sonhos, no Pará. Cristine, o Márcio, todos da equipe, muito obrigado a vocês pela parceria, viu? Programa sucesso da audiência aí em Castelo dos Sonhos, no Pará. Aliás, eles estão tocando minhas músicas também na programação local. Obrigado a vocês pelo apoio, pela parceria, viu? Aos ouvintes que gostam de ouvir também Diego Valadares. Minha querida Priscila Silva, em Santa Luzia do Taruá. Aí, Santa Luzia, nós temos tantos e tantos ouvintes. Um beijo para vocês, muito obrigado, viu? Valdiano Nogueira, em Porto Franco, no Maranhão. Muito obrigado a todos vocês, viu? Aí de Porto Franco, no Maranhão. Alexandra Matos, em Juara, no Mato Grosso. Muito obrigado. Os amigos da Rádio Cidade FM, de Santa Rita do Intueto, também exibindo nosso programa. Adir Pinto, Nilson Aragão, todos da equipe. Vamos para a Rádio Cidade FM de Taiobeiras, Minas Gerais. Muito obrigado a Fanny Salles, a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Minha querida Janete Matos, em Guarapari, que não perde o programa pela Rádio Sim AM. Nós temos audiência fantástica. Valeu, Manfrini Gehrig, a sua esposa, a todos vocês aí de Guarapari, Espírito Santo. Marli Santos, a Dona Odete, todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos de música, quem vai cantar bonito, Gilson e Edmar, Minha Flor. Tenho andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. Aonde está a minha flor? De olhar tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Tão lindo e sedutor, por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Valeu, Fábio Vieira, e de São Sebastião da Vargem Alegre. E essa mulherada bonita que trabalha na rádio, né? Tem a Andréia, tem a Elisângela, tem a Selma, tem a Cirlei, e tantos amigos aí da Rádio Tribuna FM, os ouvintes, muito obrigado pelo carinho de vocês, né? Breve, Diego Valadares aí em São Sebastião também, fazendo show para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Vânia Rocha, em Pouso Alegre, sul de Minas, os amigos da 90.9, valeu, primo! Obrigado pelo carinho de todos vocês aí, né? A Fabiana Gonçalves, em Virgem da Lapa, em Minas Gerais, a Lília Moreira, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, tá bom? A Edneide Gonçalves, em Lusiânia, Goiás, próxima a Brasília, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Pelo carinho de todos vocês. A Nete Alves, em Palmas, no Tocantins, também ouvindo o nosso programa. O Jonas e Cordeiro, em Guaíra, no Paraná. Muito obrigado, tá bom? O Clécio Silva, em Maringá, também no Paraná. Meu amigo Ricardo Silva, também. Os amigos da Rádio Canoa Grande FM, de Iguaraçu, no Paraná. Muito obrigado pela parceria de vocês, tá bom? Kaique e Cadu cantam com a participação especial de Diego Valadares. Eu canto com eles, Cabra Danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, Cabra Danado. Simbora! Ele chega na balada chamando a atenção das mulheres, danada, provoca emoção. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal Cabra Danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é lotado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, Cabra Danado. Pra cantar com a gente, o Cabra Danado, Diego Valadares. Deixa comigo, Kaique e Cadu. Ele tem olhos verdes, cabelos na testa, do tipo sarado, pra onde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal Cabra Danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é montado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, é Cabra Danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas, Cabra Danado. Eita, Cabra Danado. Cabra Danado. Valeu, Kaique e Cadu. Aí, cantaram pra vocês, Kaique e Cadu, Cabra Danado. Ficou legal, né? Essa música nas vozes deles, com a minha participação. Ficou muito bacana, ficou bem pra cima. Minha querida Maria Madalena, em Jaíba, Minas Gerais, ouvindo o programa, sempre interagindo comigo no Facebook. Meu amigo Silvio Vieira, os amigos da Rádio Simpatia FM, muito obrigado pela parceria de vocês, tá bom? Meus amigos da Rádio Difusora FM, Matheus Freitas e todos da equipe da Rádio Difusora FM, em Fortaleza de Minas, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Minha querida Valdirene Pereira, em Serra Azul, São Paulo. Meu amigo Márcio Machado, e Márcio Machado, Camilo Oliveira, todos da equipe da Local FM, Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, programa todos os dias às 11h30 da manhã. Muito obrigado, viu? Cirilo, Doralice, Nascimento e todos vocês, amigos de São Francisco, Minas Gerais, ouvindo pela Rádio Beira Rio FM. Valeu, Zé dos Passos, Conceição e todos da equipe. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, tá bom?